foi oficializada na tarde de sexta-feira no auditório da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, a criação do Grupo de Trabalho do Hospital Universitário de Foz do Iguaçu, fruto de parceria entre a Prefeitura de Foz, Fundação Municipal de Saúde e UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O objetivo do grupo, composto por representantes de diferentes áreas da saúde e da educação, é articular, normatizar e acompanhar o processo de estabelecimento da parceria acadêmica entre a Prefeitura e a UNILA, em mais um passo para a implantação do curso de medicina trazido pela Instituição de Ensino Federal. Inicialmente prevista para 2016, a instalação do curso foi antecipada pelo governo federal para o segundo semestre de 2014. Em entrevista à reportagem CBN, o reitor da UNILA, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, avaliou que a parceria envolvendo o Hospital Municipal é uma importante etapa para a criação do curso. Certamente é um passo importante porque, com este ato, a Prefeitura está constituindo um grupo de trabalho com participação de representantes da UNILA para estudar as etapas para a transformação do hospital, que hoje é um hospital assistencial, um hospital municipal, em hospital de ensino, certo? Tem certas características, certas adequações que precisam ser feitas. Porém, já é um hospital que tem um requisito importante, ele já tem programa de residência médica. Portanto, nós já temos profissionais lá dedicados ao ensino, à pesquisa, à organização de serviços. Já é um passo muito importante e isso será levado em consideração pelas autoridades do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para a qualificação do hospital como hospital de ensino. O reitor da UNILA falou também sobre as etapas para a implantação do aguardado curso de medicina na Terra das Cataratas. Cumprimos algumas etapas muito importantes. O Conselho Universitário da UNILA já aprovou a criação do curso. Nós estamos, no momento, com edital para a realização de concursos para técnicos administrativos. E uma parte deles tem características especiais para o curso de medicina, curso da área de saúde. O próximo passo importante seria formalizar a intenção que a UNILA e a Prefeitura têm em permitir o acesso do nosso futuro curso à rede pública de saúde. Isso deve ser feito, eu imagino, ainda este mês. Depois, a realização de concurso para professores do futuro curso, enfim. Finalmente, o edital para a seleção de alunos, né? E isso, esperamos concluir tudo isso antes de agosto deste ano. E Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu, avaliou que não trata-se de uma parceria apenas para a cidade, mas também para toda a região. Uma parceria que acreditamos que não é só para Foz do Iguaçu, para a política de saúde regional significa muito, até porque a UNILA agora focalizando parte da sua estrutura para essa área de saúde, não só o curso de medicina, e com essa parceria que nós estamos fazendo para disponibilizar toda a estrutura para a UNILA, a possibilidade de nós ampliarmos e melhorarmos os serviços desde a atenção básica até o hospital é muito grande porque nós teremos o aumento de profissionais, um compartilhamento na sequência também de programas que poderão ser ampliados, procedimentos. Então nós acreditamos que aí num espaço o mais rápido possível nós vamos ter uma melhoria significativa em todos os aspectos da saúde pública de Foz do Iguaçu. E em todos eles nós teremos aí a ampliação do serviço, a ampliação de profissionais trabalhando através dessa parceria com a UNILA. Para o prefeito Reni, a chegada do curso de medicina na UNILA, com o processo de seleção de alunos previsto para o segundo semestre de 2014, atende a uma antiga demanda dos moradores e também gestores aqui da região. Uma antiga demanda, até porque a cidade, para atender os seus munícipes, ela tem que colocar à disposição uma estrutura que acaba servindo aí para toda a região, inclusive para os brasiguais e paraguaios que acabam se socorrendo na saúde pública de Foz do Iguaçu. E isso realmente, nos últimos tempos, vinha se tornando aí num peso que a cidade não consegue mais comportar sozinha, apesar da ajuda que recebe, eventualmente, tanto do governo federal quanto do governo estadual, mas nós temos que fazer a saúde dentro de um planejamento em que se saiba perfeitamente. Então, mal comparando, é como se a saúde de Foz do Iguaçu tivesse um pé tamanho 40 e a gente, o orçamento e o valor que Foz do Iguaçu pode é uma caixa tamanho 35. Então só tem, ou você encolhe o pé ou você corta a caixa. E a partir dessa parceria, nós acreditamos aí que num médio espaço de tempo nós teremos condições de adequar a realidade da saúde de Foz, a demanda da saúde de Foz e da região e também do Paraguai, com a estrutura que nós teremos compartilhando aí profissionais com a UNIL. Charles Bortolo, secretário municipal de saúde, avaliou que a parceria entre a prefeitura e a UNILA para que o hospital municipal seja também um hospital universitário traz consigo um novo conceito em termos de saúde pública. Hoje há uma grande mudança no conceito de hospital e de UNILA, trazer a UNILA para participar mais da comunidade. O curso de medicina começa as aulas em agosto e a necessidade de que a gente possa fazer com que os alunos utilizem nossas unidades de saúde, tanto na atenção básica como na especializada e hospital, faz necessário essa contratualização. Outro ponto destacado pelo secretário Charles Bortolo é a possibilidade de estabelecimento dos futuros médicos em Foz do Iguaçu através deste curso de medicina da UNILA, incrementando a oferta de especialistas no extremo oeste paranaense. Imagina 60 alunos de medicina por ano, daqui a 6 anos vão ter 360 alunos. Um grande avanço na saúde pública e a parceria da UNILA junto com a prefeitura, colocando profissionais desde o primeiro dia de aula para que eles possam fazer estágio já nas nossas unidades, vai ser muito importante. Diretor da Fundação Municipal de Saúde, o médico Faisal Joma, apontou que a parceria entre Prefeitura, Fundação e UNILA beneficia não só o Hospital Municipal, mas também a rede pública de saúde como um todo. Não diria só para o hospital, acho que para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Essa é uma maneira de você trazer investimento para o hospital, conhecimento, seja tecnológico e científico, e modernização da saúde pública da cidade de Foz do Iguaçu. Acho que isso vai mudar, vamos usar um termo assim, muito um chavão que a gente disse, é uma nova era para a cidade de Foz do Iguaçu, não tenha dúvida disso. Presente na cerimônia de assinatura do decreto de criação do Grupo de Trabalho do Hospital Universitário, ontem à tarde, na Fundação Cultural, o deputado federal professor Sérgio falou sobre a emenda destinada por ele para a compra de equipamentos para o Hospital Municipal. Segundo o deputado, uma das vantagens do repasse, já carimbado pelo governo federal, é o fato de que os gestores poderão empregá-lo nas áreas que julguem prioritárias. Creio que esse momento é bastante especial desse projeto, porque essa emenda de R$ 643 mil é o hospital que vai fazer a escolha de que equipamentos eles precisam. Então, eu creio que é o momento até, nessa parceria com a UNILA, de já se escolher equipamentos que venham favorecer esse trabalho do hospital escola, dos alunos de medicina que vão poder, né, fazer seu estágio, atuarem dentro do hospital. Então, é uma emenda de R$ 643 mil, garantida, recurso garantido do governo federal, que a escolha dos equipamentos é feita pelo próprio hospital para compra. Já Ademir Ferreira, chefe da 9ª Regional de Saúde, falou sobre a participação do Estado no processo de implantação do curso de medicina aqui em Foz do Iguaçu. As prioridades do esforço estadual serão definidas após a primeira reunião do grupo, marcada para a tarde de segunda-feira, no auditório do Hospital Municipal. Com relação ao Estado, logicamente que vai agora, a partir do momento que esse grupo se unir, que nós começarmos a discutir as estratégias e a gente ver o que o Estado pode participar, tanto na organização como financiamento dos programas, é que a gente vai desenvolver. Primeiramente, nós temos que ter essa reunião, definir quais são os rumos a serem tomados e depois definir, sabemos o que o Estado pode contribuir e nós entrarmos junto com o Estado. O Grupo de Trabalho do Hospital Universitário em Foz do Iguaçu será coordenado pelo médico psiquiatra José Elias Aiex Neto, o Dr. Aiex. Em entrevista aqui à reportagem CBN, Aiex, cuja carreira é dedicada principalmente à saúde na área pública, falou sobre a responsabilidade de coordenar o trabalho. Eu vejo isso com muita alegria, porque como eu disse no meu discurso aqui durante a solenidade, Foz do Iguaçu, ela vive uma conjunção de fatores muito positivos. E que, na verdade, se você olhar esses fatores de forma isolada, talvez você não consiga perceber o potencial que eles têm. Mas você veja bem, como eu disse, você tem uma universidade latino-americana, quer dizer, federal, e trazendo um curso de medicina para Foz do Iguaçu. Isso é um grande ganho para a cidade, tá? E o perfil dos netos que serão formados é um perfil dirigido para a assistência primária, a assistência básica. Ao mesmo tempo, você tem os médicos que estão chegando para os mais médicos, você tem a residência médica, né, que já existe no Hospital Municipal, e você tem as estruturas das unidades de saúde sendo reformadas, construídas novas e tal. Então, eu acho assim, a nossa arte vai ser a da convergência. Eu acho que se a gente conseguir convergir para o mesmo ponto, e esse ponto tem que ser o quê? A qualidade da saúde pública em Foz do Iguaçu. Essa cidade vai dar um salto fantástico em relação a uma realidade que existia antes e que passará a existir daqui para frente. A primeira reunião do grupo de trabalho do Hospital Universitário em Foz do Iguaçu, como dito, será na tarde de segunda-feira, a partir das 5 horas, no próprio Hospital Municipal.